vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. És super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O destino da Terra estava dependente do resultado do torneio de artes marciais entre o Universo 6 e o Universo 7. Este longo e violento combate terminou finalmente. Fora! Fora da arena! O Monarca é o vencedor! Vocês são todos iguais! Arrastaram o meu nome para a lama e eu vou destruir-vos a todos! Não vai restar nada! Com a raiva, Champa ia acabando com a vida de Hit e dos outros guerreiros por terem perdido o torneio. Já não são vocês os protagonistas. O vosso minuto de fama chegou ao fim. Até que, sem que ninguém esperasse, na arena apareceu... o Todo-Poderoso Zen-O! Aparece Dragão Sagrado e concede-me o meu desejo de pressinha. O Todo-Poderoso Zen! Quem é aquele miúdo com um ar tão irritante que eu não conheço? Um grande Palerma! De repente aparecem uns intrusos! Mas quem é que será este tipo de gente? É? Ele parece um cachopo. Quem será este tipo? O Todo-Poderoso Zen-O. Ele é a figura mais importante de todos os 12 universos. Vais ficar aqui em cima a olhar para ele, achas bem? Olha a etiqueta, Bill. Claro que não! Eu vou lá para baixo! O que faz o Todo-Poderoso Zen-O aqui? Será que o Todo-Poderoso nos veio salvar? Parece que sim. Bem-vinda, Vossa Majestade! Já não nos víamos há muito tempo! Está tudo bem consigo? Vossa Majestade! O que é que o traz aqui hoje, Majestade? Bom, hoje vocês estavam a fazer isto aqui, não é? Eu achei que vos devia vir avisar. Sim, Majestade! Os deuses da destruição têm de trabalhar, não é? Não se devem desleixar muito. Peço desculpa. Por favor, ouça, Vossa Majestade. O Bill está mais preocupado com as sonecas e com a papinha do que com a destruição propriamente dita. O Champa não tem cuidado com a saúde, como pode ver pela sua forma física. Isso preocupa-me porque tenho receio que prejudique o trabalho. Portanto, eu sirvo-lhe as refeições que contribuam para o equilíbrio nutricional. Mas ele está sempre a dizer que a minha comida não presta. Oh, coitado. Tadinha de mim! Precisamos de novos deuses da destruição! Era a brincar! Sabem? Sim! Eu tinha pensado vir aqui para vos avisar, não é? Mas eu estive a assistir ao torneio e achei divertido! Mesmo fixe, não é? Sim, Vossa Majestade! Portanto, da próxima vez acho que podemos reunir guerreiros de todos os universos, não é? E organizar um torneio idêntico a este, não é? A sério? Isso seria o máximo! Sim, vamos a isso, eu alinho! És mesmo idiota! Não posso aproximar? É só para falar um bocadinho! Esquece lá isso! O Todo-Poderoso Zen-O não fala com pessoas da tua categoria! Está tudo bem, não é? Mas eu pensava que... Foi um bom torneio. Também achei. Ai! Um torneio? Vamos fazer um torneio em breve. Está combinado. Está tudo bem. És interessante, não é? Adeus, vou-me embora. Está bem, está bem. Adeus. Agradecendo a vossa presença. Adeusinho. Noção. Se estivesse com disposição para isso, o Todo-Poderoso Zen-Ho podia fazer os 12 universos desaparecer num instante. Estás a falar a sério? Ele não pareceu ser má pessoa. Eu duvido que fosse capaz de o fazer. Vocês não acham? Ele fez-me perder o entusiasmo por ter ganho o torneio. Podes crer, concordo. O próximo torneio organizado pelo Todo-Poderoso Zen-Ho é que vai ser... Este só serviu para treinar, por isso é que não me incomoda ter perdido o torneio, percebes ou não? Seja como for, o que foi acordado, acordado está. Sim, eu vou dar-te as superbolas de cristal a mesma. Mas não penses que vai ser fácil encontrar a superbola de cristal. Ha, vamos! Vá mesmo-se! O Todo-Poderoso Zen-Ho não vai ficar nada satisfeito se vocês não estiverem presentes no próximo torneio. Significa que vou poder mostrar-te o planeta Sadla, mestre? Ouve lá, oh cachopo, eu não pretendo ser teu mestre. Sim, sim, mestre. Ouve, Hit. Eu não sei quando é que o torneio de artes marciais do Todo-Poderoso Zen-Ho vai ser, mas achas que podes esperar até lá? Se não der, daqui a cerca de 3 dias eu estarei disponível para voltar a lutar e pode ser onde tu quiseres. 3 dias não te parece bem? Amanhã, então. Até à próxima! Ai, eu dormi mesmo bem! Ai, desculpa não ter conseguido que o teu desejo fosse concedido. Ora, não te preocupes com isso, Bobo. Graças a ti consegui descobrir um enorme talento. Por acaso não estás interessado em assinar um contrato para passares a ser a imagem do meu ginásio? Prometes que não vais usar as superbolas de cristal para cometer uma atrocidade qualquer? O que é que eu posso fazer? Eu vou dizer ao Todo-Poderoso Zen-Ho! Está bem, está bem. O radar não está a captar nada. Mesmo depois de alargar bastante o raio, continuo só a ver 6 bolas. Parece que afinal sempre vamos ter de procurar a partir do centro de cada um dos 2 universos. Onde é que nós vamos desta vez, Bulma? Eu confesso que já estou com vontade de voltar para casa. Espera lá. Mas não estão a aparecer já 7 bolas aí no radar? Hã? 1, 2... Agora que observo melhor, são 7! Mas eu só conto 6! O que será que isso significa? Monaca? Eu estou habituado a consultar mapas do espaço, faz parte do meu trabalho. A melhor maneira de analisar este tipo de mapas é a 3 dimensões. Oh! A 3 dimensões! É claro! Muito bem observado, Monaca! Fofinhos! Todos a bordo do cubo! Não quero bichas! Vamos partir! Vocês sabem qual é o plano do Wiz? Oh, yeah. Mas o que é que se passa? Observem com atenção. surpresa! Afinal, o próprio planeta era uma superbola de cristal! Depois de um desastre ter sido concedido há muitos anos, uma das superbolas de cristal andou à deriva e colidiu com um asteroide. Com o tempo, a poeira provocada pela colisão foi-se acumulando na bola, que ficou com um aspecto de planeta. Monaca, excelente trabalho. As 7 bolas já estão juntas. Como é que se faz para invocar o dragão sagrado? Prometo mais uma vez. Não vais pedir nada que seja... Sim, já sei, és mesmo chata. Vá lá, diz a frase. No idioma sagrado deves dizer: aparece dragão sagrado e concede-me o meu desejo, depressinha. Olha lá, Wes, vais gritar aquilo que eu te vou dizer virado para as superbolas de cristal, está bem? Ok, pode ser, Bills. Vamos lá. O Jasmum desce e o Darga sou a agradecera. Depressinha, tem mesmo de ser depressinha. Claro que tens, foi assim mesmo que me disseram para dizer a frase. Mas no idioma sagrado não há diminutivo. Pois, isso aí já não é comigo. E será que vai funcionar? Bom, não há outra opção, vamos arriscar. Depressinha! Oh, Jesus, dois mundos, só que o Darga, sua terceira. Depressinha! Então! Mas não está a acontecer nada. Se calhar é por termos usado aquele depressinha. Hã? Então, então! As estrelas! As galáxias! O que é que se passa? Se isto é um sonho, acordem-me! Mas onde é que... é que estamos? Eu diria que estamos dentro do Super Dragão Sagrado. Hã? Dentro do Dragão Sagrado? Mas então, vamos ser transformados em cocó? Son Goku, não digas essas coisas à frente das crianças! Aparece Dragão Sagrado e concede-me o meu desejo! Chamaria forma, eu julgo que se pode dizer que é mais o núcleo deste ser. Percebeste? Não. Isto dos jazos bem, qualquer de se foi. Os jazos dois torados, ou seja, não perdoa. O idioma sagrado não é. Deve estar a pedir para revelar o desejo, não? Isso parece-me um bocado óbvio, não achas, o Long? Um desejo, não é? E o que é que eu vou pedir? O quê? Não pensaste num desejo para pedir? Vê se te calas, agora estou a pensar, ok? Já sai! E a sucede no ousadio que te esrojas! Ah, não, moça, arreia, retens por jazador! Tens a certeza que é isso que queres? Certeza! Muito bem, Bills, vou já transmitir a mensagem. Se a sucede no ousadio que te esrojas, ah, não, moça, arreia, retens por jazador! Acabou? Espero que sim. Vá, diz lá, o que é que desejaste? É segredo. Estás a ser egoísta. Podias dizer-nos, não achas? Eu pedi para trocar a minha cama por uma cama nova, mais confortável. Hã? Que disparate! Se era isso, até eu podia ter realizado esse desejo. Disparate? Como assim? Eu vou destruir-te, ai vovô! Isto será... Então és mesmo a zelha, não és? Tenho uma coisa para te mostrar. É a Terra! Desliga isso que eu não quero ver mais! Não estás a perceber. A perceber o quê? O que estás a ver é a Terra do Universo 6. Hã? Os seres humanos foram restituídos à Terra no nosso Universo 6. O que é que estás para aí a dizer? E mais, a nossa civilização é parecida à da Terra do Universo 7. Isso significa que... Significa que a partir de agora também vamos poder provar as iguarias da Terra. O que é que se passa aqui? O mais provável é que o Bills tenha usado as superbolas de cristal para realizar este teu desejo, Champa. Aquele safado! Ele acha que é mais espertinho. Que irritante! Foi um gesto muito bonito, Bills. Para! Agora o Champa deve-me um favor. És mesmo insistente. Vá lá, Bills. Não fiques assim. Não precisa de demorar. Deixa-me lutar só uma vez com o Monaca. Eu acho que o Monaca está cansado também. Por isso, hoje, vão para casa. Eu deixo-vos lutar dentro de dias. Eu não me vou esquecer. Obrigado pela colaboração. Podes regressar ao teu trabalho. Sim, senhor. O teu pagamento está na carrinha. Tanta coisa. Muito, muito obrigado, Bills. Mas não fica por aqui. Eu vou voltar a usar-te para motivar o Son Goku. Um torneio entre todos os universos, é? Acho que vai ser uma loucura. Sim, mal posso esperar. Eu vou voltar a tirar uns dias para poder assistir. Olha! E assim terminou o torneio de artes marciais, organizado pelos deuses da destruição, com guerreiros dos universos 6 e 7. O universo 7 de Son Goku saiu vitorioso. Qual será a próxima aventura de Son Goku e seus amigos? Então, Monaca, pensava que não podias vir à festa. Estou tão feliz. Vamos lutar! O que é que tens, Satã? Por que é que estás a falar assim? Vegeta, o que é que se passa contigo? Estão todos tão estranhos. No próximo episódio de Dragon Ball Super, uma tempestuosa festa da vitória. Vamos assistir, finalmente, ao combate entre Monaca e Son Goku? Não percam o próximo episódio, porque nós também não.